867, portão 7. Portão 867, aguarde. Aguarde. 0 graus, 1 no 69. Charlie Hotel, 3 ao decolar, pista no 0, retira 9, 0 graus, 1 no 59. No 867, após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, partindo no 08, livre acionar, chave para o táxi. Após a passagem do Airbus da TAM, livre para o estacionamento no 867. Tá 3216, pronto, cópia. Autorizado Fortaleza, via Pesulu 19, nível 370, perfil de saída Momo, transição Frote, pista 10, curva à esquerda. Transponder 5133, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. Relação da Clube 01, controle 120, décima 8. 1208, Latimate, 01. Tá 32, eu não me repito, aí autorizado a aerovia, por gentileza. Tá 32, eu não me repito, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tchau, tchau. Controle o Vitor de Sanatel, posso dar de coordenar 110 para Aracaju? Passando o Vitor de Sanatel, autorizado nível 110. 110, vai entender, Thiago. Agora por chegar na minha 62. 54, está na 04. Puxa, né, 6254, nível acionado, chama esse ponto para o táxi. Levanta para o táxi, 254. Tá 32 no meio, aguarde para o pushback acionamento devido ao erro da Avianca efetuando o push no 04. Aguarda. Vou com 867 com 135 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Goiânia. Tento a aeronave da Avianca efetuando o push. Sobretagem, então, através 05, voo 97. Para descer do azul, 2771. Azul, 2771, desça para nível 050. 050, azul, 2771. para aguardar a passagem da Avianca e o Boeing 737 da Gol, após ser autorizado. Vamos aguardar a autorização do Boeing 732 no meio. Solo 8254. 254. Vou precisar mais 3 minutos aqui na posição que está uma operação. Chinelo 41, a Titanic de Estação, Delta V, chegada bom para 4.000 pés, ajuste no 014. Comandante, é o azul 271. Azul 271, desce para 2.000 pés, autorizado IA 1062. Ajuste no 014, reposta 20. 2.000, palma terra, respeito. Azul 271, no centro da base, restrição de nível da chegada máxima. Certo, vou reportar estabilizado então, descendo para 2.071. A aeronave da Avianca informou 3 minutos aproximadamente para o início do táxi. Ok, Guilherme. Sim, aguardando a autorização da senhora, obrigado. Solo, hoje na linha 254, vai ter necessidade de voltar aqui para a posição número 4, se possível. Sente o Xenar 6254, posição 04. Sente. Autorizado? Autorizado, siga instruções do balizador, será coordenado com a administração. Ok, agora o instrutor do balizador vai... Iniciando. P09, chame sempre o registro na frequência 126.5, alterna 126.45. Xenar 6254, poderia informar o motivo do regresso? Isso é operacional, senhora. O diretor aqui fazer uma verificação do sistema. Sim. Tan 3216, aguarde, por gentileza, aguarde o táxi da aeronave da Gol, ainda no site principal. Aguarda. Gol 1867, assim que possível, prossiga o táxi até o site principal, até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi India, quando o próximo chame torre em 1-18-95. Ajuste 1-0 no 4. Táxi está posicionado no zero via Índia, 2-18-95, ajuste no 0 no 4. Tá, 3-2, 1-6 após a passagem do Blank 737 da Gol, retaguarda livre de sonar, chame pronto para o táxi. Confirma, tá 3-2, 1-6. Afirmo, tá 3-2, 1-6. Após a passagem do Blank 737 da Gol, taxando a retaguarda, livre a acionar, chame pronto para o táxi. Tá, 3-2, 1-6, obrigado, viu? Salvador, bom dia, Gol 1867, se aproximando com o Sérgio da 1-0, pronto. Gol 1867, autorizado, alinhada, colapso 1-0, vento 1-0 graus, enquanto... Livre, alinhada, decolada 1-0, Gol 1867. Olha, 1-0, azul 2771. Azul 2771, no contato de Sinaia, dessa fecha, na sua Salvador, frequência 1-1-8, décima 9-5. Tchau, tchau, 5, grato, amigo, bom trabalho. Salvador 4, estágio novamente, azul 2771 no ILS 10, na sua escuta. Azul 2771, boa tarde, continua aproximação e informa que está ali. 71. Tango Victor, Inter Juliette, boa tarde. Vitor, Índia Juliette, autorizado, Serra November, Charlie Lima, decola pistão no 7, curva direita, 1 no meu pés, corredor axé, aciona o transponder 0160, frequência do controle Salvador, em 120, decimal 8. Ajuda 771, autorizado, pouso pistão 0, vento 090 graus, 159. Pode autorizar 2771. 867, decolado de economia, controle 1208. Controle 1208, gol 1867, boa tarde, obrigado. Boa tarde, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, direto Pló, Vitória da Conquista. Perfil de saída Arvo, com a exposição Elefa, pistão no zero, curva à direita. Transponder 5140, frequência do controle Salvador, em 120, decimal 8. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, voa direto a Porra, Vitória da Conquista, perfil de saída da cabeceira 1-0 na árvore, curva direita, alerta, 5-1-4-0, controle 2-0-8. 2-2-3-0, protegimento correto, reporte pronto para saneamento. Preparamos, 2-2-3-0. Controle de Salvador, volta 2-5-5, atingindo 7-0, perdeu o contato com o centro. O 1255, está na identificação dessa via. Chegada bom, você tem nível de voo 050. 050 na ponta, voo 255. Mas você perdeu o contato com o centro. Gente, o 1255, está na identificação. Conta. Conta de ponta de voar, ele está aqui para o 3144. 3144, aguarde, inicialmente mantém a via chegada. Eu não meio autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1-8, decimal 95, ajuste no 0, 1-4. Aguarde por gentileza um minuto para cópia. Cópia. Salva Azul 2, 771, delta. Exato, decola, pistão 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ela é 6141, não mantém o perfil de chegada. Mantendo o perfil, né, 141. 90, pronto, cópia. Pronto, para conta de 790. Autorizado, Serra Bravo Lima Eco, nível 160, perfil de saída Momo, transição VATAP, pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5, 1145. Frequência do controle em Salvador em 120, decimal 8. Autorizado para Sierra Bravo Lima Eco, nível 160. Fazia Momo Vatati, decola 10, primeira curva à esquerda, transponder 5145, frequência 120, decimal 8, azul 2790. Azul 2790, cotejamento correto, reporte pronto para o postilé de acionamento. Reportando pronto, 2790. Salvador, muito boa tarde, linha 320, Cisne Juliette, descendo 150 na margem. Chileno 320, acione a identificação dessa via para nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via chegada Mari, 6320, obrigado. Chileno 315, acione identificação, voe a Lagoinhas inicialmente, desça e mantenha nível de voo 070, via chegada Bonf. Controle Salvador, boa tarde, 1260, 1228, com Recife, voo 1867, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, 3206. 3206, contato radar, subavia Momo, nível de voo 370. Momo 370, 3206, possível voar direto Momo. Aguarde, livrar tráfego em aproximação para você do nosso Salvador, mantenha o perfil de saída, tá? 3206. November 4-0, Quebec Sierra, could you confirm your estimate out block time? Roger, stand by in clearance. Salvador, passarelo 2230, tá pushback acionamento parte 3. Pente de acionamento, sabe, pronto para o táxi, passarelo 2230. 30. Tango, Victor, India, Juliet. Nome Torre, 1-8, decimal 95, para acionamento em RMA. Passaremos, índia, Júlio. Pessoal, quando pronto, decolagem, Mike 9. Uma 255 dessa via para 3 mil, país. A 3 mil, 255. Obrigado, Senhora, 141. Problema é 141, na torre, 118, decimal 95. 895, Senhora, 141. Capitão Vitor Índia Juliette, fique atento ao helicóptero Romeu 44, ao norte do farol da Barra, em sobrevoo 500 pés. Ficaremos atentos, Índia Júlio. Atender para o 2500, então. Confirme a aeronave? É o Índia Juliette. Confirme o Vitor Índia Juliette. A possibilidade de atender para o 2500. Ainda negativo, mantendo meu pescador a cheia aguarde para ascensão 2500. Taxi 5000, vai nascer o ISO. Bono 255, autorizado final ILS, X-Ray, desse mantenha 2000 pés em forma estabilizada. 2000 em forma estabilizada, 255. São 3144, desça via para 3000 pés, altímetro no 014. Azul 2790, barra de táxi da TR da companhia, pós, livre essa nossa, pronto para o táxi. Zero Quebec Serra, Salvador Ground. Could you confirm call sign November 40 Quebec Serra or 940 Quebec Serra? Vitorino de Juliette, seu chamado de pouso para Cairo Lorenzo. Copiado no 545. Necessário que mantenha um no meu pé devido à aeronave em aproximação pelo setor do sul de Salvador. Autorizado o ITAP, o Chanel 6320, desça e mantenha altitude de 4 mil pés. Hotel Romeo Golf Controle. Se atenta ao Papatão Vitorino de Juliette, um Papa Alfa 32 se aproximando do farol da Barra. Decolou de Salvador em direção a Caru. Controle, mais uma vez, boa tarde, é o Mike Romeo Alfa. Papatapá, Mike Romeo Alfa, prossiga. Decolado da imagem transferido, agora afasta pela radial ideal 331, não, uma feira de Santana. Sente Mike Romeo Alfa, mantenha-se em condições de usuários na escuta permanente do controle, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Voltará 20 milhas de Salvador, é o Romeo Alfa. É 3144, desce, mantenha 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado. Descida para 2000, autorizado X-Ray, vai reportar 3144. Estabilizou o voo 255. Bono 255, Torre de Salvador, 1918, decimal 95. 295. Xanana 141, Solos 29, direita Solo 21, decimal 1. So there are 940 Quebec Serra, call 2EIS room. And they said that your estimated block time is 1600. You have to expect for 10 minutes to copy. 2 1 6, prossiga. Pode chamar o 2 1 6 não foi autorizado o voador de Froti até o presente momento, porque temos a aeronave em aproximação pelo setor norte de Salvador. Anerme 141, prossigo táxi, via táxi em alfa, reporte antes da Juliette. Será que a Juliette é alfa, né? É alfa. Whatever 940 Quebec Serra, extend my 10 minutes to cop its clearance. 226, acione a identificação, autorizado via chegada à mare, desse mantenha nível de voo 050. 050, 6226, pode voltar por aqui e está tudo. Aguarde o Chanel 6226. Cadê? Abordo 4 horas e 10, autonomia está na Petrolina. Azul 2790, autorizado táxi, reporte para o ingresso no pátio principal. Vai reportar para o ingresso no principal 2790. Pouso visto no 0-20-090, graus 149. Pode apresentar, vai seguir. Estamos através do farol da Barra. frequência livre para autocoordenação em pouso. Chamar 6395, desse mantenha nível de voo 050. 3216, chame sempre Recife na 2685. Controle, o Romeo Alfa está passando agora as últimas filhas, o céu autoriza ali. Abra mais a lei para a coordenação. Afirmativo, mais um Romeo Alfa, só confirma o seu chamado de pouso. Chile mais filhas, pronto, já presente. Copiado 1546, chamado de pouso, frequência livre para autocoordenação, Mike Romeo Alfa. Confirmando 1550, o Romeo Alfa, vai ver. 1550, copiado, frequência livre. Obrigado, já, já volto. 1989. Zero autorizado, né? Mantém destino zero. E mantenha 0, 3-0. Senerme 141, autorizado ingresso parte principal via Juliette, posição 03. Parte principal 03, Senerme 141. Zona 255, 131, direita solo da zona small. 209. Santa 3, zona 44. Santa 3, zona 44, torre 118, decimal 95. Santa 3, zona 44. Zero. Eu queria falar, ajuda 230. 11, atento ao Salme, que será a próxima posição 07, provavelmente. Ok, se pudesse para 11, Salme, obrigado. The departure is Momo and the Nenin is the transition. Please look back. Confirme. Confirme. 3-5, mantém o perfil de chegada, número 2 para aproximação. Tráfico para 7, passando o turno. Confirma, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Afirmativo. Da 3144, solo 36, direita solo 2151. 2151, bom, solo 3144. 220, torre 1, no 8, decimal 95. 95, boa tarde, porque... Departure is Momo Departure and Nenim Transition. Ator, boa tarde, essa é a 6320, está avisado o final do procedimento dele. Caso 2790, autorizado a colapso, turno 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 5, 9. 1, 4, 4. 4144, autorizado o táxi via Alfa, reporta antes da posição Juliette, correção antes do táxi e Juliette. Alfa, reposta 3, 10, and the 118 decimal 95 is the frequency. Quatro, acione a identificação dessa via chegada a Mário até a nível de voo 050. Via Mário até a 050, voo 964. Os três motores conforme a primeira, decola 0 direita da Almeida Motiva, controle nível 08, transforme 562, 3805. Correto, protegimento, 3805, seu ponto final, posição 08. Restrição 2790. Oi, Chané 6226. Desça e mantenha 3010. 3010, 6226. Chané 6305, no ILS. Chané 6305, torre 1, 1, 8, 95. Continua a aproximação, informar a pista dele. Chamei 6226, voo Duna, em descida para 2000 pés, autorizado final ILS, informe estabilizado. Voo Duna, descendo para 2000, forma na estabilizada, 2000. 320, solo, as 39, direita solo, 2019. 2019, obrigado. Controle ao 2230 da passarela? Prossiga. Por gentileza, a possibilidade de uma conquista? Área. 6315 autorizado, pouso, pista 021, 00 graus e 14 mais. Sempre, pausa 090, acelera.

5, solos 4, 1, direita solo, 2 anos mal 1. 2-1-1. November 940, Quebec, clear crossing 1-7, taxi via Quebec, Mike Lima. On taxi Lima, call ground 1-2 anos mal 1. Wolf Bravo Uniforme. Ok, grato, 2-7-1. Décimo zero, confirmando o código, tá bastante fora, 90 graus a nossa rota, confirma isso mesmo, autoriza o WhatsApp. Azul 2790, mantém então o perfil de saída, aguarde coordenação com centro para voar direto lençóis. Grato. Tem uma informação, provavelmente que é um minuto será necessário sair da posição, devido a aeronave para a aproximação aqui. Ok, grato pela informação. Só para confirmar, já foi um em vigor mesmo o código e daqui a 5 minutos vocês vão ficar mais novamente no estacionamento. Sim, gente, linha 254. Obrigado. Position Lima. Né, 6226, estabilizou? Estabilizando, 6226. Gente, puxa, né, 6226, agora com a torre 118, decimal 95. 295, 62, também. Eu confirmo demais, gente. So, Nina, for just follow the follow me car and approximate to the taxi Lima. Pista, obrigado. Azul 790, vou direto na Lençóis. Direto na Lençóis, 790, grato. Informador, boa, Xané 6226. Informador, boa, Xané 6226. Xané 6226, pouso autorizado, pista 90, vento 100 graus, no 49. Vento 90, 6226. Eu vou no 964, autorizado 2000 pés, e ele é sexto pista na zero, informa estabilizado. Gente, informa lá estabilizado na ILS X-Ray, 2000 pés. Até o Megolf, já está se afastando do eixo da 1-0. Ok, Cint, a intenção do Romeu Golf é ali no litoral sul? A intenção é permanecer no local, mas tem uma aeronave para pouso, não é? Tá vendo, se afaste e aguarde pra voltar de novo, Romeu Golf. Já está afastando, Golf. The 904, you taxi after ahead and after turn right. And after turn right, still right, you will call tower 118 decimal 95 and the taxi India. A posição é 02 com cartela. Posição 02 para seguir. Dima, se resolveu a identificação. Vou na Pro Diamante para a chegada mãe, reporte para a descida. Dima, que resolveu o voitão aqui, tango alto com silhueta. Dima, que resolveu o contato radar 54 milhas noroeste de Salvador. Lima Kilo Zulu e 7 Papo Aero Golf, descida critério até 4 mil pés, altímetro 90 no 4. Lima Kilo Zulu, você tem condições de qual segurança ingressar para a posição 02? 1-1-1-6. Gente, exato. Só um minuto que a aeronave já está destruída, a taxi está um pouco mais à frente do ponto de espera. Não tem a posição. November 4940, Quebec Serra, taxi by Encounter Q, and report on at one the holding point right to the coast. November 940, Quebec Serra. Oceaner 62-2000, autorizado táxi via Alfa, após Juliette, ingresso Pationa, posição 1-2, remota. Alfa, Juliette, posição 1-2, 62-2-6A. Prossiga. Livra a área, sobrevoo, retorne em imagem. Ok, chame na sinal para enrimar, o vento no 20 graus, 149. Para na final até o Magor. Tá no Whisky Golf Oscar, autorizado, Serra Bravo, Mike Kilo, conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola da pista 17, primeira curva à direita, deixou do saio da Arlo Elefa. Transpondo 5173, aciona, controle 120 decimal 8. Carilho 2230, chame centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. Chame somente o teu ponto no alternativo. O galera. Pela 964, torre, 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Azul 4196, desse mantenha 2010. Autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado. Teste para 2006, vai chamar estabilizado no ILS X-Ray, azul 4196. Lima de Azul, CN código 0224. Luiz, Golf Oscar, autorizado finalmente, chamou para o Quebec. November 940, Quebec Serra, Airborne Spire 1, now Salvador 11120.8. 120.8 for 940 Quebec Serra. Poder 008, aciona a identificação. Após coral, voo Imari. Imari intercepta via chegada em contato radar 70 milhas sudeste de Salvador. Desce e mantenha nível de voo 050. 4 com motorizado, pistola 0, contorno 00 graus, 1-2-1. De livre pouso, voo no 94. 3700 for flight level 430 on the MOMO departure. November 940, Quebec Sierra climbing, maintain for level 430 via MOM departure, read the contact. Climb the flight level 430 for 940 Quebec Sierra. Rotary 790, chame centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. Ona 164, sem identificação, voo IPAP, após o IPAP Duna e descida até nível de voo 060, altímetro 104. Teste do IPAP Duna, nível 060, voo 964. Autorizado, chefe para ingresso na Papa 8 do Flora. Oscar, autorizado ingresso na pista 97, reporte alinhado e pronto, caso queira 97. Quase no solo 55, direito, no 21, décima 1, no solo 1. Solo 964, 30 táxi, alfa, reporta antes da táxi Juliette. Vai contar a cidade de 10. 241 no meio, até o Oriuno, no 18.95. 18.95, boa tarde. 1164, velocidade indicada. 270, 1164. Fecha. 2008, redução de velocidade 230 mais. Tráfego para a sede da companhia, 11 para 12 horas, 1.5 milhas. LS X-Ray. Boa tarde, eu sou 4116, autorizado, pista 10, vento 100 grau, 1419. Liverpool, pista 10, azul 4116. Intenção de pouso, pista no 710. 110, querido, a venda se usou inicialmente, parte 3. Sente. November 940, Quebec Sierra, contact sinal, receive center 126.85, enable 12545. 126.85, 125.45, for 940, Quebec Sierra. Salud, Roger 6254. Gine 6254, prossiga. Para o Gine 6254, apenas confirmando, a transponda se mantém o mesmo, 5135, a rota do 144 é aldeia e a saída da ilha do seguro. Gente, todo lugar do posto chama táxi, seu Gine 6254. Gol 1256, gate 11, informação, Juliette, autorização, Natal. São Gonçalo. Gol 1256, aguarda um minuto, cópia para a senhora Tuca Zipar, para São Gonçalo da Mate. Autorizado. 1964, autorizado, Ignacio Patino, via Juliette, posição 07. Juliette, posição 07, 1256, para o 584. Liga. 1256, autorizado Serra Brava, Serra Gulf, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, destino de saída Puca, transição do par. Transponder 5403, controle 120 décima 8. Eu pego 1164. 1208, ele se mantém a 3 mil pés. Transponda 5403, controle 208, gol 1256. Gol 1256, transponda novamente, 5402. 5402, gol 1256. Correto, cotejamento, gol 1256, chama pronto, chama na posição 11. Chama pronto, gol 1256. Comandor C3205, na 8, pronto para o próximo equipamento. Se mantém a 3 mil pés. 3 mil, lembra que levou? Estou usando 8. Autorizado, posicionamento na taxa 3, 2, 3. Azul 4, 1, 6, do solo 0, 0, direito 1, 2, 1, 1, no solo. Direito 2, 1, 1, boa tarde, amigo. Sábado, azul 4, 1, 1, no meio, livrou da Gol. Azul 4116, autorizado táxi via Alfa, reporta antes do taxi Juliette. Está autorizado Alfa, reporta antes da Juliette, 4116. 8, Oscar 4. Xenia 2541, iniciou o push na posição 04.